Claro, Exu, Exu é mojo, bar, salve Santa Catarina. Vento no canavial, um trovão lá no céu ecoou. Vento no canavial, um trovão lá no céu ecoou. Salve Ansa que ventou, salve a coroa do seu ventania. Eu não vou sentar. Tu não vai sentar? Ah, a gente vai colocar ali pro senhor da cruz. Seu Xu, a gente contou o ponto, até indicou um pouco o seu nome, mas eu gostaria de perguntar para o senhor poder dizer qual que é o nome do senhor. Apenas Ventania. Apenas Ventania. Ventania já é o suficiente, né, Mas eu sou de Ansã. Quando o Exu fala eu sou de Ansã, o que ele quer dizer? Eu trago em Ansã, moço, na linha que eu trabalho. Eu uso a força de Ansã para trazer o axé a quem precisa. Você usa a força de Ansã para trazer o axé a quem precisa. Qual que é a força de Ansã? Ela tem inúmeras forças, meu moço. Uma delas é a beleza. Uma delas é a grandiosidade. A força de trazer o bem e levar o mal. Essa é a linha que eu trabalho, moço. A linha de fazer o bem e de levar o mal. O senhor vê que o Exu tem sido visto como o agente da maldade. E o senhor acabou de dizer que não é bem assim. De onde surgiu esse preconceito? Por que até hoje ele continua? Moço, surgiu dos médiuns que se dizem médiuns. Surgiu dos quiumba, que se diz Exu, que se diz guardião, que se diz tronado. Surgiu da mentira, da escória e de um congá bagunçado. Que aonde há bagunça, não vai sair nada que é bonito, né, moça? Não vai. Salve. Salve, seu Exu. Então, qual que é a participação no preconceito alheio, tanto de quem não conhece a religião, como pessoas de outra religião, no preconceito que existe? Qual que é o papel do religioso, do umbandista, em como a gente soma para que esse preconceito exista e o que a gente pode fazer para que ele deixe de existir? Moço, para acabar com o preconceito, por exemplo, gosto de dar exemplo. Sim. Estamos todos aqui na lua de hoje, não estamos? Na lua de hoje, sim, sim. Na lua de hoje. Se eu ouvir alguém falar mal de um Exu, de uma pombogira, de um preto velho, qual que seja o guia, qual que seja a força que ele trabalha. Se eu ouvir falar mal, tanto eu conhecendo o trabalho de cada um desses, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar alguma coisa, não tem? Sim, sim. Almoço, o senhor me dá a licença, mas o senhor não fale mal do que não conhece. Fale mal do que conhece. Se o senhor não conhece, não fale. Eu falando, corrigindo o que ele disse de mal, eu estou fazendo a minha parte para que o preconceito não continue. Se eu ficar oculto, calado, ele falou mal, eu não vou me manifestar, porque senão eu vou ser crucificada, apredejada. É. Aí você está dando uma mão a mais ao preconceito. Uhum. Dando uma estrada maior para o preconceito continuar andando, né, moça? Uhum. O senhor gosta de ser chamado de guardião ou de Exu? E se existe alguma diferença? Existe uma diferença, moça. Uhum. Exu é o que está caminhando. Guardião é o que está tronado. O Exu, quando ele começa a caminhar, ele tem duas escolhas, moço. Uhum. Servir o bem e fazer o mal. Se ele continuar a fazer o mal, ele nunca vai evoluir, moço. Uhum. Nunca vai chegar ao patamar de guardião. Nunca vai ser tronado. Se ele optar pelo caminho do bem, uhum, de fazer uma firmeza, de dar uma palavra, um conselho, cada caminhada, cada doutrina que ele passar, ele vai estar subindo um degrau da escada. Vai estar evoluindo, mostrando a sua força e o seu axé. Né, moço? Nossa. Então, assim, ele vai estar se tornando, cada lua, cada trabuco, um guardião. Lembrando, moço, que nenhum guardião, que nenhum tronado, não é porque ele é tronado, que ele é guardião, que ele não passa por aprovação. Os que estão tronados é os que são mais cobrados. Por quê, moço? Porque eu já sou tronado. Uhum. Se eu fizer algo de errado, eu estou fazendo algo que eu sei que eu não posso fazer. Então vai ser cobrado em dobro, né, moço? É. Salve. Salve, seu Exu. E o que, que o médium pode fazer para contribuir com a evolução do Exu? Moço, quem doutrina o Exu é o médium. É a mãe do santo, o pai do santo. Né, moço? É o Exu-chefe, o guardião-chefe do Congá. O médium, moço, viu que tem médium que é consciente e tem médium que é inconsciente. Uhum. O médium, quando consciente ou semi-consciente, igual vocês falam, uhum, ele tem o poder de doutrinar melhor o seu guardião. Uhum. Se ele ouviu algo, alguma passagem, alguma palavra, alguma doutrina, viu que não está legal, converse com o seu guardião, com a sua bombogira, com o seu preto velho, com o seu guia. Passa para ele o que é o certo, o que você não aceita que ele faça no seu aparelho. Uhum. Um Exu, um guardião que está em evolução, ele vai aceitar a sua doutrina. Uhum. Não é, moço? Não, são como uma balança. O Sim. médio de um lado e o guia do outro. Os dois têm que estar em comum acordo, moço. Para doutrinar, para caminhar, para fazer a caridade, para passar todo o conhecimento que o Exu, o guardião, tem. Só que precisa estar numa balança, né, moço? Se não tiver equilíbrio, não tem doutrina. Sem equilíbrio, equilíbrio não tem doutrina. Sem equilíbrio não tem doutrina. E quais são exemplos de equilíbrio? Moço, o médico, por exemplo, uhum, antes dele trazer um guardião ou outro guia, ele tem que estar fazendo toda uma preparação, todo um ritual, toda uma troca de energia para que isso aconteça. Tem que fazer uma firmeza de vela pro anjo de guarda, pro pai, pra mãe. Tem que estar fazendo as orações de vocês, né, moça? Uhum. Isso é o início de um equilíbrio. Uhum. Tem que esquecer todos os problemas a partir do momento, moço, que adentra para dentro de um trabalho. Se o médium adentrar dentro de um trabalho com a cabeça confusa, com a cabeça cheia de coisa, com a cabeça pensando lá fora, fora do congar, não vai trabucar direito, moço. Isso. Vai passar confusão o guia. Aí já vira bagunça, né, moço? Vira. Exu, quando o médium não tem disciplina, gosta de castigá-lo? Não, moço. Vai uns rala, né, moço? Como? Uns rala, pode dar, né, moço? O que é um rala? Chamar a atenção, explicar o que é certo e o que é errado. Porque o que se é corrigido, moço, você tem que explicar o que está errado e como faz o certo. Né, moço? Sim. Você apenas falar que está errado não adianta. Vai causar mais confusão. Sim. Então você explica o que está errado e passa o que é certo para se fazer. Né, moço? Certo. Ou seja, sempre o diálogo. Diálogo, moço. Acima de tudo. Qualquer médium, moço, que não tem diálogo com os seus guias, ou com o guia-chefe do Congá, ele sempre vai estar em contradição, sempre vai estar em confuso com os pensamentos. O médium precisa ter um suporte, moço. Por isso que tem a mãe de um santo. Não sei se santo tem mãe, mas chama a mãe de um santo, né, moço? Certo. Por isso que tem os guia-chefe da casa. Para aquele médium que está confuso, para aquele médium que procura resposta para todas as perguntas, ele sabe onde encontrar, que é na mãe de um santo, no guia-chefe, seja ele um preto velho, um caboclo, ou um Exu, ou um guardião, né, moço? E qual que são, assim, os três conselhos que o senhor dá para o médium que está acompanhando a gente, que sabe que não está fazendo igual o Exu pede para fazer e continua na preguiça ou na falta de disciplina? Que conselho, três conselhos para dar para ele? Moço, antes do médium, todos somos médiums, né? Todos são médiums. Sim. Antes do médium falar assim, eu vou adentrar dentro desse congá, eu vou trazer os meus guias de trabuco. Ele tem que ter a confiança, moço, a certeza daquilo que ele quer. Porque ser médium, moço, não é brincar de fazer qualquer coisa. É muita responsabilidade, é coisa séria, moço. Você vai estar mexendo com energia, você vai estar mexendo com problemas, você vai estar mexendo com cabeças, com pensamentos, com sentimentos. Então o médium que trabuca, o médium que incorpora, o médium que dá a licença para o guia descer em terra, ele tem que estar firme, fazer tudo o que o guia pede, desde um banho a uma firmeza, desde o banho a uma oração, né, moço? Tem que estar tudo à risca, tem que estar tudo certo, porque se o médium não faz certo, moço, dá tudo errado no trabuco da noite. Claro. Quando a pessoa começa a desenvolver e a esquerda chega primeiro, daí os outros aconselham assim, olha, você vai começar a ter problema na sua vida, desenvolve a direita primeiro. Como que o senhor vê esse conselho? É correto? Não tem nada a ver? Moço, não é que tem que ser a direita primeiro. É obrigatório ser a direita primeiro. Porque os pretos velhos são mais antigos. Têm uma doutrina mais maleável, mais amorosa. Então ele vai chegar de mansinho, médio. Vai passar toda a doutrina primeiro para ele estar preparado para receber uma energia tão densa como do Exu e de uma pombogira. Só que tem que estar as duas numa balança, moço. A direita não pode estar mais em cima e nem a esquerda. Tem que estar as duas igual, moço. Por isso que todo o médium, sendo ele moça ou moço, ele tem que trazer o Exu e a Pombogira. O moço e a moça, como vocês falam, né, moço? É. Não pode deixar de trazer o Exu e nem a Pombogira. Precisa estar com as duas energias, moço, equilibrada. Entendi. Quais são, Sr. Ventaninha, as condições para a manifestação de um Exu através da mediunidade de uma pessoa? Dá um exemplo. É preciso que o médium esteja em uma sala escura, por exemplo? É preciso estar vestido de preto? Precisa sentar no trono, no chão? Tem que ser depois da meia-noite? Como é que... Não, moço. Não precisa estar numa sala escura. Eu não sou um morcego, né, moço? Eu sou um guardião. É. Como você está vendo, eu estou numa sala clara, num ambiente claro. Estou sentado, estou no trono do seu tranca-rua das almas, mas eu estou sentado. Nem sentado eu fico. A gente trabuca, moço, conforme a necessidade. Se um Exu que veste preto ou preto e vermelho tiver que vir um moço todo de branco, igual vem nos preto velho, um Exu vem. Se ele tiver, moço, que trabucar na necessidade para fazer a caridade com a moça de saia, lógico que comprida, né, moço, não vai fazer bagunça. Se ele tiver que vir numa moça de saia, ele vem numa moça de saia. Porque ele precisa trabucar, ele precisa ajudar quem está precisando. Ele precisa resolver o problema. Não vai ser uma cartola, moço. Não vai ser uma veste. Não vai ser um trono que vai fazer a diferença. A energia é do Exu. É da Pombogira. É do guia. Não é, moço? Deve-se adorar o Exu em termos de gostar exageradamente? Não, moço. Deve respeitar. O respeito é acima de qualquer coisa, seja ele qual guia for. Seja em qual congá que for. Cada congá tem a sua doutrina. Cada Exu tem a sua doutrina. Deve-se respeitá-los. É claro que vocês, seres humanos, desenvolvem, né, um sentimento por um guia. Um certo apreço, um certo carinho, se identifica com o jeito do guia. Mas não deve, como vocês falam, adorar, né? Não deve adorar um guia. Deve adorar a Deus. Certo. O senhor fala assim, sem problema algum, o nome de Deus, como várias outras entidades. E alguns normalmente se referem a Deus como grande, o Pai maior. Por que acontece essa diferença com o senhor e outros Exus? Moço, vai tudo da doutrina da evolução. Da evolução, né, moço? Como eu disse, cada trabuco, cada doutrina, cada vez que o Exu vem em terra, resolver um problema, tirar uma quizila, desmanchar uma macumba, ele sobe um degrau da escada. Cada vez que ele sobe um degrau, moço, é conhecimento que o Exu está conseguindo, né, moço? Se eu falava o grande de vocês, há muitas décadas que eu não sei falar esse. Há muitas décadas que eu não uso esse. Deve-se falar Deus, moço, porque o nome dele é Deus. Deus Todo-Poderoso, né? Sem a permissão dele eu não posso estar aqui. Certo. Né, moço? Tudo ocorre com a permissão dele, moço. É. Se eu venho com a permissão dele, eu tenho que falar o nome dele. Né, não, moço? Sim. Quando o senhor chegou, o senhor arcou o aparelho, colocou a mão para trás e fez um gesto de garra. Você não está enganado. Qual que é o propósito? Por que o senhor chega desse jeito? Tem algum significado? Não, moço. Não tem significado. É o jeito que eu tenho de chegar. É o jeito que eu tô doutrinando o aparelho. Né, moço? Já cheguei pior quando eu vim evoluindo. A cada lua, moço, dentro desse congá, que vocês chamam de tenda de Umbanda, né? Isso. De Pai Jacó de Aruanda, salva a força dele, que eu salvo a minha. Cada vez que eu venho aqui, moço, eu venho evoluindo mais. Eu venho seguindo a doutrina. Eu sou um Exu tronado. E não é por isso que eu vou deixar de seguir uma doutrina. Não é por isso que eu vou ter que subir. Não vou ter que subir os degraus da doutrina. Cada lua que passa, moço, mais degrau eu tenho para subir. E eu dependo da fé. Eu dependo da confiança. Eu dependo do axé que vocês trazem para dentro do congá quando vocês adentram dentro dele. Não é só eu que trago o axé, moço. Vocês também trazem o axé pro guardião. O dirigente espiritual, no caso aqui, é o Pai Jacob, né? De Aruanda. O dirigente espiritual de um terreiro é sempre o espírito de maior evolução entre os espíritos presentes? O dirigente, moço, sempre tem que ser os guias do pai ou da mãe de um santo. Porque é ela ou ele que passa a doutrina. Todos os guias, todos os médiums seguem. Os médiums seguem a doutrina da mãe do santo, do pai do santo e do guia do pai e da mãe do santo. Os espíritos seguem a doutrina dos guias da mãe do santo. Né, moço? No meu caso, eu sigo a doutrina de Pai Jacob de Aruanda e de seu Tranca-Oa das Almas. Claro. E no caso do Pai de Santo, ou a Mãe de Santo, é ele ou ela alguém mais evoluído espiritualmente ou que os outros filhos, ou é só uma missão e pronto? Além de ser uma missão, moço, ela ou ele estudou muito para isso. Porque não é só abrir um buraco, uma tenda, e falar, eu vou ser mãe de um santo. Tem que ter estudo, moço. Tem que ter conhecimento. Tem que saber o que está falando. Tem que saber o que está fazendo. Porque, moço, um simples cigarro firmado no chão, sem saber o pra quê e o porquê, traz um grande problema. Então a mãe de um santo ou um pai de um santo tem que ter estudo, moço, tem que ter conhecimento, tem que ter doutrina e tem que ter muita força para carregar um congá nas costas. O senhor falou agora que um simples cigarro firmado no chão tem um porquê e um propósito. A gente está percebendo que o senhor, diferente das outras entidades, vai fumando e vai colocando o cigarro de pé. Tem algum motivo específico por isso? É só pra mim continuar usando a energia do pito, né, moço? Ele não acabou, ele ainda tá acesa. É. Então eu vou fumando, vou pitando e vou firmando. E continuo utilizando a energia do pito. Porque o pito, moço, eu não pito só pra... porque eu sou moço, não. Enquanto eu pito, eu dou o axé, eu dou a limpeza. Eu vou fazendo a firmeza para tudo que ocorra bem, né, moço? Entendi. Agora mesmo falávamos com uma entidade feminina num corpo masculino. E agora o contrário acontece. Qual que é a opinião do senhor a respeito de mulheres que incorporam o Exu e que há muitas que não fazem por receio de masculinizar? Esse preconceito tem muito, né, moço? É. Muitos médicos deixam de cumprir a missão por causa desse fato de achar que uma pombogira vai fazer um moço gostar de moço, que um Exu e um guardião vai fazer a moça gostar de moça, né, moço? Não. Isso não existe, moço. O que existe é médio desinformado. É médio com a coroa bagunçada. É um congá bagunçado. Eu trabalho com a moça. Ela traz as minhas vestes, a minha cartola, o meu pito, o de bebê que hoje não tem. Me respeito, moço, ao seu trabuco. Não que bebê é um desrespeito, mas em respeito para tudo ficar mais bonito, né, moço? Em respeito ao seu trabuco, não vamos pitar, vamos beber hoje, só pitar. Tá certo. O Exu que trabalha com a moça, moço, não vai deixar ela igual o moço. Não vai. Se ele for um Exu de verdade, quando ele estiver em terra, ele vai trazer a masculinidade. Quando ele for embora, o que a moça for, ela vai ser. Se ela for uma moça que gosta de moço, vai ficar tudo normal, moço. Se ela for uma moça que gosta de moço, também vai ficar tudo normal. Não é o Exu que vai mudar isso. Não é. O senhor teria algum problema em incorporar numa pessoa homossexual? Não, moço. Eu tô aqui pra trabucar. Eu tô aqui pra fazer a caridade, pra evoluir. Seja qual for o aparelho. Né, moço? Seja uma moça, um moço. Seja um moço que quer ser uma moça. Ou uma moça que quer ser um moço. Eu preciso é do aparelho, moço. E não do que ele é. É. É que às vezes quem pergunta isso acha que heterossexual é alguém melhor que outra pessoa só pela opção. Isso não existe, moço. É. Isso é preconceito, igual vocês falam, né, moço? É. Isso é falta de conhecimento. Você achou? Eu tenho algumas questões, tem gente querendo saber como faz para virar Exu. Tem relação que o Exu durante a vida fez muita maldade? Não, moço. Tem em relação, igual você falou, nessa palavra eu nunca ouvi. Relação. Você vê, moço. O trabuco de hoje eu aprendi a falar uma palavra. Relação. É. Né? Sim. É uma nova doutrina, um novo conhecimento. Sim. Para ser um Exu, moço, não queira vocês ser um Exu. Não é fácil, moço. Exu não dorme, Exu não brinca. Exu trabuca dia e noite. Seja no sol, seja no luar. Né, moço? Sim. Para um Exu, para um, vamos supor, quando eu fui encarnado, várias as vidas que eu vim em terra, nunca consegui cumprir com a minha missão. Sempre desencarnei devendo a minha missão. Em todas as minhas reencarnações, moço. Para me conseguir essa evolução espiritual, para me conseguir completar a minha evolução, eu tive que vir como Exu. Assumir o compromisso com Deus de vocês, com Deus Todo-Poderoso, né, moço? De vir como Exu, para completar a minha missão. Porque eu não consegui, moço, em nenhuma das vidas que eu vim, completar a minha missão. E não é fácil, moço. Você vem em terra, trabuca, as pessoas pedem de novo. E não é fácil ser Exu, moço. Porque quanto mais você mostra trabuco, mais trabuco eles querem. Quanto mais você faz o bem, mais o bem eles querem. Se você comete um deslize, moço, põe tudo a perder. Então, moço, não é fácil ser Exu, não é fácil ser preto velho, não é fácil ser caboclo, não é fácil ser pombogira. Porque tem que fazer o bem. Na lei de Deus, moço. Segundo o que o senhor falou, a rebeldia de uma pessoa por opção própria e razões pessoais de não incorporar um Exu pode interferir na evolução dele. Pode, moço. Vocês têm a missão, moço. Material que é aqui na terra de vocês. E também tem a missão espiritual. Se você concluiu a sua missão material, carnal, aqui na o plano de vocês e não concluiu a espiritual, vai ter que encarnar de novo, moço. Precisa concluir as duas. As duas precisam andar juntas. Não adianta você fazer a espiritual e deixar a material. Não adianta você fazer a material e deixar a espiritual. Muitos médiums, são muitos. Imagine um exército que deixa de concluir sua missão por preconceito com a espiritualidade, por preconceito de trazer uma pombogira, por preconceito de trazer um caboclo que grita, ou um preto velho que é diferente. Nenhum é igual ao outro, moço. Esse é o estilo. Então, como é que funciona esse contrato que é feito com o médium antes da encarnação? Muitos guias, moço, escolhem os médiums antes mesmo deles nascer a vir nesse plano de vocês. O meu médium foi assim. Os seus médiums, os seus guias foi assim. Todos que estão aqui que são médiums foi assim. Ninguém chama um guia para ser o seu guia de trabuco. Você não passa lá e fala assim, ó, ô seu Ventania, quer trabucar com você. Não existe isso, moço. Médium escolher guia. Quem escolhe é Deus Todo-Poderoso e os guia. O médium, moço, é apenas um modo do guia vir em terra. É apenas um aparelho. Ele não tem o direito de escolher com quem vai trabucar. Ah, eu trabuco só com a pombogira. Não, então você não trabuca é com ninguém. Eita. Ou você trabuca com todos, ou você não trabuca com ninguém. A pessoa disse, ô Ventania, eu vou tocar uma quimbanda, vou tocar uma quimbanda. Porque lá o Exu não precisa responder para a lei maior, ele responde para a lei do embaixo e é mais forte. O que o senhor quer dizer com isso? Quimbanda, moço. Quimbanda. Já conheci quimbanda. Já conheci candomblé. Já conheci todo o tipo de, como vocês falam, de terreiro. Não é que o nome, moço, que vai mudar a energia. É os guia e os médium que faz o nome do Congá. É os guia e os médium que faz o nome do terreiro e da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. O médium, moço, que escolhe uma religião bagunçada, ele só quer bagunça. O médium fala assim, moço, eu quero fazer uma amarração. Aonde que vai procurar, moço? Aonde faz a amarração? Eu quero fazer o bem. Eu quero fazer caridade. Eu quero passar o dia incorporado ajudando alguém que precisa. Aonde ele vai procurar, moço? Aonde faz o bem. Ele não vai num terreiro bagunçado se ele quer fazer o bem. O médium que procura qualquer terreiro com qualquer nome que for, moço, para fazer a maldade, para falar o meu guia é o mais forte, o meu guia é o melhor do que o seu, ele não tem humildade, ele não tem conhecimento. Não existe isso, moço, do meu guia é mais forte do que o seu. O meu guia é mais, como vocês falam, é mais, mais doutrinado do que o seu. O meu é tronado, o seu não é. Às vezes, moço, um que não é tronado consegue com mais rapidez, um que é tronado não consegue. Tudo, moço, vai da doutrina. Às vezes eu tenho uma doutrina, o seu Exu tem outra. Aquele problema vai para o seu guia, porque ele é especialista naquele tipo de problema. Então ele vai resolver mais rápido, não vai ser eu. Entendeu, moço? Certo. Qual que é a atuação do Exu no mundo espiritual nas outras religiões? O Moço, como eu ouvi, tava aqui presente, na hora que você tava falando com a moça, a moça, ela tem o dom de trazer o carinho, o amor, a fertilidade. Ela tem o dom da palavra para dar conselho. Exu é mais doutrina. Exu é aquele tipo, o pai e a mãe, né, moço? A mãe passa a mão, o pai não passa. A mãe perdoa o erro. O Exu não perdoa. O Exu vai falar para você o seguinte: você fez errado, então você vai consertar. Ou então você não fica no congá. Como seu tranca-rua das almas muitas das vezes já fez. Ou você segue certo e continua na minha doutrina, ou então você sai do congá. Não é assim, moço? O Exu é doutrina. Pura doutrina. Pura energia de doutrina. As pombogiras já é diferente, o preto velho é diferente, todos os guias trazem um tipo de energia, né, moço? Independente do congá, independente da religião. Pode ser... Não, isso já respondeu, né? Quem incorpora Exu e tem outros guias para trabalhar e é médium, não é só médium pela metade, né? Não tem como ser médio pela metade. Ou você tá na Umbanda. Como se diz vocês, que eu já ouvi, de corpo e alma. Ou você não tá. Ou você é um médio inteiro. Ou você não é, moço. Não existe, moço, você falar assim pra mim: me dá permissão pra me sentar no seu trono. Eu te dar só a metade do trono pra você sentar. Você precisa do trono inteiro. Você precisa de um conforto. Você precisa de uma palavra. Não existe esse negócio de metade, moço. Ou você é, ou você não é. Ou você faz o bem, ou você não faz. Eu escolhi fazer o bem. E eu tô aqui fazendo. O que que facilita uma incorporação de Exu e o que que dificulta? O que dificulta, moço, é o médio em confusão. É um pensamento desviado. Se você vem pra dentro do congá, moço, pra trazer um Exu, você pensa no ponto do Exu, você canta, você conversa. Exemplo, eu gosto de dar exemplo. Se minha moça vai me trazer, ela tá pensando lá no pataco, no ouro. Ela tá entrando em sintonia comigo, moço? Não. Não tá? Então, se ela não tá entrando, ela dificulta a minha chegada. Ela vai me trazer. Ela tá cantando um ponto. Ela tá olhando pra mim. Ela tá entrando em sintonia. Ela tá trocando energia comigo. Então isso facilita mais rápido a minha chegada, mas eu tomo conta do aparelho. A gente ouve dizer que vocês nunca estão sozinhos quando trabalhando com o médium. É assim mesmo que funciona e por quê? É, moço. É assim que funciona. Atrás do seu ventania tem mais sete, mais sete e mais sete. Porque, moço, eu tô aqui incorporado no aparelho. Acontece algum problema aqui dentro ou fora do congá. Eu não vou desincorporar no aparelho e sair correndo. Eu vou ter que mandar um dos meus. Algum dos guias que trabucam dentro do congá. Né, moço? Pensou que coisa estranha seria se eu tivesse que sair correndo? Que bagunça que não seria. Né, moço? Tô aqui dando o axé, desfazendo um trabuco mal feito, de maldade. Eu tenho que sair correndo, deixar tudo pela metade. Eu vou estar arrumando mais quesila, moço. Então eu mando um dos meus que está procurando a doutrina, que está procurando o conhecimento, que está na, como se diz vocês, na luta para ser um guardião e não um Exu. Nossa. Todos os guias que trabalham conosco, seu Ventania, foram amigos, parentes ou familiares de vidas passadas? Nem todos, moço. Uhum. Muitos que trabucam comigo, muito mal me fez. Nossa. Muito mal, moço. E nem por isso eu vou deixar de passar a doutrina. Uhum. Eu vou deixar de dar, estender, né, igual vocês falam, uhum, estender a mão pra ele tá igual a mim. Morre. Né, moço? Sim. O perdão, moço, é isso. Não é você ficar remoendo as mágoas passadas de vidas passadas ou os mal presentes. É tá ajudando o próximo, moço. É tá acolhendo, dando uma palavra, estendendo a mão, subindo a escada junto, falando, moço, você fez o mal pra mim. Uhum. Naquela reencarnação. Muitos já me desencarnou, moço. Muitos tomaram as minhas moças. Muitos, moço, me traíram pelas costas. Uhum. E nem por isso, moço, eu não deixo de passar a minha doutrina. Muitos foram nas reencarnações passadas, um pai, uma mãe, um irmão, uma moça, um filho, né, moço? É. Então, todos na doutrina, todos procurando evolução espiritual. Sr. Ventania, existe algum procedimento ou coisas que a gente deve fazer ou não deve ser feito antes do repouso do corpo? É, moço, muitos não seguem. Uhum. Mas tem. Tem? Ué. Você fala assim, né, moço? Uhum. Antes de trazer um guia, não é isso? Não, não. Você vai dormir. Antes do repouso do corpo. Ah, do descanso da matéria. É, esse. Tem muita coisa que tem que fazer, moço. O que é, Sérgio? Primeiro a 10, quando você vai deitar lá no descanso de vocês, é, já tá no final da lua, não tá, moço? Já. No começo dessa lua, até o final dessa lua, não aconteceu muita coisa. Sim. Seja problema, seja conquista, seja desavença, é, seja um tombo, seja uma levantada. No final dessa noite, moço, você agradece a Deus por todas as dificuldades, por todas as conquistas, por todos os problemas, as desavenças, tudo que aconteceu no dia, moço. Agradece a Deus Todo-Poderoso por permitir mais uma lua de descanso de vocês. Agradece também, moço, aos guias que estão sempre na proteção. Seja quando você está com o zóio aberto, uhum, ou esse fechado. Que vocês pensam que nós dormimos, né, também? É. Não, moço. Enquanto vocês dormem, nós estamos acordados. Uhum. Na proteção. Uhum. Para não chegar a nada. Para o seu espírito não sair, não voltar. É. Né, moço? É. Se uma pessoa saiu do terreiro e chega aqui pro senhor, viu que o senhor é forte, que é o seu Ventania, e pede ao senhor, que desagradado com o pai de santo dele, que o senhor vai lá e derrube a casa. Ele vem no terreiro errado. E pior, uhum, com o guia errado. Uhum. Isso não existe, moço. Uhum. Se ele tem uma desavença, uhum, com o pai ou com a mãe de um santo, é, eu posso ajudar a resolver o problema. Uhum. Mas eu não vou derrubar ninguém. Eu posso levantar, moço. É. Eu posso estender a mão a ele, uhum, e falar, você aceita a minha doutrina? Uhum. Ou você vai fazer as pazes com seu pai de santo, com a sua mãe de santo, uhum, e aceitar a doutrina dele? Uhum. Ninguém, moço, sai de um terreiro falando mal do que aprendeu lá. Seja o que for que aprendeu. Nossa. Porque um dia foi útil, né, moço? Seja o que você fez lá, foi útil. Claro. Exu consegue prever um trabalho de demanda feito contra o seu médium? antes que atinja? Consegue, moço. Exu, guardião, pombogira, preto velho, todos que trabocam, eles conseguem prever, conseguem preparar o médium para a chegada da quizila, para a chegada do problema. Né, moço? Tá no médium incorporado ou não, moço? No guia, ele tem que estar preparado espiritualmente, materialmente, para resolver o problema. É. Né, moço? Sim. Seu Chu, como que a gente faz para manter o corpo fechado e se esquivar de todas as demandas? Moço, sim. Você tá com o corpo fechado, cruzado, sei lá como é que vocês falam. Se você tiver que passar pela aprovação de Deus, não vai ser corpo fechado, corpo cruzado, que vai impedir você de passar. Nossa. Se você tiver, moço, que receber um quiumba, que receber um Exu desdoutrinado, você vai ter que passar, moço. Você vai estar pulando uma evolução sua. Se você tiver que passar, você vai passar, moço. Ô, senhor Ventania, nas atividades de um Exu, o senhor já certamente interagiu com muitos e é um deles. Como são exercidas a benevolência e o perdão? Entre os Exu, moço. Entre os Exu, no trabalho do Exu, saindo de dentro do Exu para uma atividade ou para um ser, como é que é exercida a benevolência e o perdão? Moço, isso é uma boa pergunta. É assim, moço. Um Exu que está na caridade, que está na Umbanda de verdade, na Umbanda pura, ele tem que perdoar sem olhar o erro. Seja do consulente, seja do médium, mas tudo tem limite. Tudo tem limite, moço. Não é porque você errou uma, errou duas, errou sete, que eu vou estar sempre te perdoando. Eu não posso, moço, insistir numa pessoa, num médium, num consulente que insiste no mesmo erro. Eu falo assim pra você, moço. Moço, você não pode fazer o uso da bebida. A bebida faz mal pra você, moço. A bebida acaba com a sua saúde. Você aqui na minha frente, você fala que vai parar. Você sai de dentro do congá, a primeira coisa que você pensa é na bebida. A primeira coisa que se faz é o uso da bebida. Você vai estar doutrinando a si mesmo, moço? Não vai, moço. Não vai. Você vai estar descumprindo uma ordem, descumprindo o respeito com o seu corpo, com a sua matéria. Eu te dou uma chance, te dou duas chances. Te dou a mão, te dou a outra. Que mais eu posso fazer? Né, moço? É. Mas eu te perdoo. Insisto de novo. Mas se você não quiser, moço, não vão ser as minhas palavras que vai fazer você parar de beber. Primeiro você tem que querer. Primeiro você tem que aceitar a mudança dentro de você. Depois vem a minha palavra. Que um moço, moço, que tá com o coração aberto, com a mente aberta, com o peito aberto, a nova mudança, a um novo caminho, tudo fica mais fácil de se resolver. Né, moço? Sim. Acontece de o Exu falar, não vou mais trabalhar com esse aparelho, pelo amor de Deus. Acontece. É. Aconteceu comigo. Ô, louco. A mãe de um santo, sabe? Nossa, seu Exu, mas o que precisou acontecer para o senhor chegar nessa conclusão? Moço, eu preciso de doutrina, de evolução. É. O médium bagunçado não serve para mim. O médium que faz o uso da bebida, que faz o uso de droga, que faz o que você falou aí, o ter mais de um parceiro, uma parceira, é bagunçado, moço. A pessoa vai estar sempre bagunçada, sempre em contradição. Não vai estar nunca preparado para receber um guia de luz. Então eu preciso, moço, de um médium bom, de um congá bom, de uma doutrina para me poder trabucar. E médium bagunçado eu não trabuco. Então, quais são as três coisas, seu Exu, que definem o médium bom? Define o médium bom? A humildade, em primeiro lugar, moço. O respeito e o amor ao próximo são uma das coisas. Existem muitas, moço. Existe muito. Não adianta, moço, o médico falar pra você assim, ó. Quando você precisar, eu vou estar aqui. Quando você precisar, você me procura que eu vou te ajudar. E quando eu precisar, você me virar as costas, você vai estar sendo verdadeiro. Você vai estar ajudando o próximo. Você vai estar sendo humilde em escutar o problema do próximo. Não vai, moço. Então você não é digno de receber um espírito de luz. Está se aproximando dos 8 minutos finais, seu Exu. O senhor falou humildade, respeito e amor ao próximo. Como que o senhor define humildade no médium praticante? Humildade, meu moço. Uma palavra tão conhecida e tão pouco praticada. Sim, sim. É, moço. Humildade, moço. É se adentrar no congá e pôr os pés no chão. Aceitar a doutrina. Parar com o preconceito, moço, de quem adentra no congá procurando ajuda. Eu não vou atender fulano, porque fulano não tá bem vestido. Eu não vou atender ciclano, isso é o médium falando. Eu não vou atender ciclano, porque ele tá com a crina bagunçada. Não vou atender ciclano, porque ele não traz pataco pra dentro do congá. Isso não existe, moço. Isso não é humildade. Você faz a caridade sem olhar quem. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Isso. Não é isso, moço? Sim, sim, moço. Amor ao próximo, moço, é respeitar o próximo. Você não tem amor ao próximo sem respeito. Ah, eu tenho amor ao próximo. Mas fulano virou as costas, você meteu o pau nela. Então você não tem respeito. Você não tem amor ao próximo. Você não tem humildade. Muitos, moço, são poucos que têm a humildade, o amor ao próximo e o respeito junto. Muitos têm só um desses. Nenhum possui os três. Nossa. Como, seu Exu, como que o Exu pode ajudar o encarnado a encontrar um equilíbrio dentro da competência dele, entre humildade, respeito e amor ao próximo? Como que o Exu pode ajudar? Moço, todos da corrente passam por problemas. Todos do plano de vocês passam por problemas. Não é assim? É assim, senhor. Um Exu, um guardião, uma pombogira, seja qual for o guia, ele vem em terra, moço. Não é pra apontar o dedo na cara de ninguém. Pra dizer você fez o errado. Você é um fraco. Você não serve pra nada. Um Exu de luz, um guardião de luz não fala isso, moço. Um guardião de luz fala, moço, você tá no lugar certo. Eu vou te estender a mão. Vou te ajudar a erguer a sua vida, a abrir seus caminhos. vou te ajudar a encontrar todas as respostas para as suas perguntas. Um Exu, moço, um guardião de verdade, não cobra nada a mais do que a fé. Se você tem fé, eu consigo trabucar para você. Se você vem aqui apenas para teste, eu vou lá no Congá do Pai Jacó de Aruanda. Vamos ver se você sabe meus podres. Sabe os seus podres tudo. Só que ele não vai ficar te tacando na cara. Eu vou lá pedir para ele resolver o meu problema. Vamos ver se ele resolve. Resolve. Ele te dá o caminho para você resolver. Se você não tiver fé, não tiver firmeza no guia e na sua competência, lugar algum você vai chegar, moço. Mais dúvida você vai ter. O Exu ensina perseverança e fé? A fé vem do seu, moço. Eu te ensino o caminho. Você tem ela se você quiser. Né, moço? Sim, senhor. Agora, eu falo assim pra você, moço. Vou fazer uma gira. Vou trabucar pra você. Eu giro, trabuco, entra lua, sai lua. Você não teve firmeza no meu trabuco. Vai adiantar eu girar pra você? Não, senhor. Não vai adiantar, moço. Eu trabuco com energia. Eu trabuco com fé. Se você não me deu a energia que eu preciso, não vai ter trabuco. Né, moço? Sim. Então, eu ensino, eu explico, eu tento, eu dou chance. Só depende de você. Só não me pede o mal que eu não dou chance, não explico. Sim, senhor. Sr. Ventania, passa uma mensagem final, então, por gentileza, para todos nós que acompanhamos tudo que o senhor teve aí para nos ensinar. Aliás, antes da sua mensagem final, tem alguma coisa que o senhor queria me dizer, que eu não tenha perguntado, que o senhor trouxe como ideia para compartilhar? É assim, moço. Todos que estão trabucando na espiritualidade têm uma missão. Têm uma palavra, seja um médium de incorporação, seja um médium de intuição, seja um mensageiro, ou seja, apenas um médium que tem o dom da palavra, o dom da cura, o dom da paciência. Todos eles, moço, têm a sua missão. Você tem a sua. Você está tentando cumprir com a sua. Sim, e está fazendo muito bem. Isso, não é não, moço? Muito obrigado. Você está procurando fazer a sua parte? Isso. Aqueles médiums que procuram um congá apenas para benefício próprio, vou trabucar naquele congá porque lá eu vou conseguir um trabuco que ganha muito ouro. É. Vou trabucar naquele congá porque eu vou conseguir uma moça muito bonita. É. Vou trabucar naquele congá, porque lá tem uma mãe de santo, um pai de santo, que vai me dar tudo que eu peço. Não funciona assim, moço. Não funciona. Você tem que estar no congá, no terreiro, na religião que você segue, seja ela qual for, em benefício da sua evolução. Não de bens materiais. Você entendeu, moço? Sim, sim. Todos aqueles, moço, que está na evolução espiritual em benefício a si próprio, somente a si. Seja com bens materiais. Ah, eu vou lá naquele lugar, porque quando eu desencarnar, meu lugar no céu está garantido. Não está não, moço. Não está? Não está não. Você está querendo interesse. Você está trabucando por interesse. Caridade não tem interesse, moço. Espiritualidade não tem interesse. Não é não, moço? É sim, senhor. Então, salve. Salve, Sr. Ventania. Qual que é a sua mensagem final neste dia, seu Exu? Nessa lua? Sim, senhor. É essa, moço. É essa, né? Trabuca por amor. Se entrega na religião. Não procure interesse, moço. Não procure interesse que você vai achar o que você não quer. Vai ouvir o que você não quer. O médium que trabuca, moço, por amor à religião, por respeito aos guias, por compaixão ao próximo, ele tem tudo que merece. Ele tem respeito, ele tem reconhecimento. Ninguém precisa ficar falando. Você é um médium bom. Ah, você trabuca bem. Não precisa disso, moço. Ninguém tá aqui para ser melhor do que ninguém. Ninguém tá aqui para falar o meu Exu, o meu guardião, é melhor do que o seu. Todos são iguais. Todos trabucam junto. Todos têm a mesma energia. Só depende da doutrina, né, moço? Só depende de fazer o bem. Certo. Claro, Exu Ventania. Boa noite para quem é da noite. Boa noite. Bom dia para quem é do dia. Salve a força de quem mora lá. Salve. Salve a força de seu Ventania e do seu Trancão das Almas. Salve, seu Ventania. Ventania. Ventania já se vai, e a santa lhe chamando. Ventania já se vai, e a santa lhe chamando. Ventania vai ventando, e todo mal ele vai levando. Ventania vai ventando, e todo mal ele vai levando. Vai, o Exu. Graças a Deus. Olá, Jéssica. Tudo bem? Tudo. Já retornou, já? Já entrei em sintonia. Graças a Deus. Qual que é seu nome completo? Jéssica Alves de Menezes Martins. Jéssica, como foi a experiência para você? Da incorporação? Sempre boa, né? Uhum. É sempre mais um aprendizado, mais uma evolução. Por que que você aceitou intermediar um diálogo com o Espírito? Por que que eu aceitei? É. Olha, eu acho que um médico que está na Umbanda, ele está sujeito a vários conhecimentos, a várias doutrinas, a vários trabalhos. Então, eu acho que o médico que está disposto a trabalhar na Umbanda, ele tem que aceitar os trabalhos da Umbanda. Uhum. Né? É. Tá certo. Então tá bom, muito obrigado. Qual que é o nome do terreiro que você trabalha? Tenda de Umbanda Pai Jacó de Aruanda. Tá certo. E faz quanto tempo que trabalha com incorporação? Tem quase 3 anos já. Tá bom, então muito obrigado. Tá bom.